Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Qual que é a música que tá tocando no rádio? É quando tá tocando para o evento. Isso? É. E como é? Eu não sei a música. Sei que tempo vem, sei que tempo vai. Onde fui, garoto? Agora eu sou rapaz e cheguei até aqui. Segundo a minha infância foi assim: um carrinho de rolemã e porra e dita. Agora o brinquedo é diferente, traidor, mata muita gente. Crianças atingidas diretamente no trabalho escravo, nem sequer conhecer um teatro, um circo pra rir do palhaço. A marca da violência está em seu corpo, a marca do desgosto em seu rosto. Quantas mortes assistiram, quantas noites não dormiram. Não gosto nem de lembrar, soldados do demônio estavam lá. Vieram pra matar, cri-clec, pá. Passageiro da cidade perdida, crack, cola, cocaína. Quem vai não volta, é isso que me revolta. Vítimas dos monstros, monstros da periferia que destroem família. Você conhece algum jardim da infância? Ou acho que não, ladrão? Você nunca teve infância. O paraíso onde é que está? Minhas crianças têm que ir pra lá. O paraíso onde é que está? Minhas crianças eu vou levar. O paraíso onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Minhas crianças têm que ir pra lá. Me dê esmola, preciso de um trocado, eu saí da escola. Que futuro terá sem ter amor e educação? Vão se tornar mais um bandido da vida, irmão. Não, não quero isso para o meu filho, não. Vivem na solidão, no mundo de ilusão. Desde pequeno, vida de ladrão. Corre lá, moleque, agilize esse avião. Leva essa marola lá pro mutirão. Futuros traficantes da morte, herdeiros da guerra, do sangue, seu fim será a morte. Uma muralha separa as crianças de lá. Riem à toa, comida, roupa, tá boa. As crianças daqui para comer, roubem, matam pra sobreviver. Olhando no seu olhar, olhei sua mente. Criança que é criança não mente. Elas precisam de um calor humano, mano. Ninguém abraça meus manos. Brasil, Nigéria, Haiti, enfim. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Igual a Martin Luther King, de levar vocês pro paraíso, enfim. O paraíso onde é que está? Minhas crianças têm que ir pra lá. O paraíso onde é que está? Minhas crianças eu vou levar. O paraíso onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Minhas crianças têm que ir pra lá. Sei que vou. Brincando na rua, sem um parque de diversão. Jogam bola, burquinha, de pé no chão. Aponto tudo pras estrelas. Quando crescer, serei uma estrela. Mas não entende, não, não compreende, não. Por que aqui tão indiferente? Homens armados, sem fé, sem doutrina, endemoniados. Tiros pro alto, correria, ambulância. Pouca infância. Adormece para ver o amanhã. Mas se houver o amanhã, seja herói ou não bandido. Bom mocinho e não perigo. Passa sua atitude, a sua negritude. Compre um livro para o seu filho. Não importa o título, é jogador de basquetebol. o jogador de futebol, carpinteiro, pedreiro, médico, enfermeiro, cantor de jazz, o blues, cantar pra Jesus, tipo eu e tal, cantor de rap nacional, longe da droga, moleque, moleque, sai fora, moleque do gueto. A sua vida não é conto de fada e não tem varinha pra fazer mágica. O paraíso, aonde é que está? Minhas crianças têm que ir pra lá. O paraíso, aonde é que está? Minhas crianças eu vou levar. O paraíso, aonde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Minhas crianças têm que ir pra lá. Sei que vou levar. Mostra a sua atitude. As crianças precisam de você. Precisam de amor, afeto. E aí, Pedra Mil? Olhe bem para o seu filho. Você está dando o máximo de você? E aí, Nicolas? Bruna? A todas as crianças do Brasil e do mundo. Eu tenho um sonho.